FSMP. Sous rapper fini, prépare à enchaîner un semi blindé. Pode tentar, pode blender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. O poderia tá cantando alegria, estampada no rosto, mas descaso. Preconceito e fome não traz o conforto. Não quero o prêmio Nobel de música lúdica. Meu rap tem protesto e abala a opinião pública. De Osasco, Grajaú, SP até DF, a cada estrofe, sofrimento e sangue cantado em rap. Pra mim 286 é lágrima de dor na face da menina que vende seu corpo por necessidade. Espera ilusão do meu rap, demagogia. Sua política de defesa ostensiva não me alicia. Apologia é só burocracia deficiente. Passe livre, cota de trabalho, não faz minha mente. Brasil, seu descaso reflete no favelado muita dor. Revolta que volta em forma de aço cromado. A consequência da violência tem sua causa. Selva de pedra, se falta comida, o homem mata. Se o rap é crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Se o rap é crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Nacional.com.br. Manda que horas o SP tá na febre. O povo tem que querer rap, escuta rap. Viver rap, canta rap, tá nu, sangue na pele. Mãos ao alto, sistema, o rap que tá na cena. Mandando bloco, engatilhando na cara do problema. Não vem me colocar de bode expiatório. A falta de ação do governo resulta óbito. Polícia brasileira mais violenta do mundo. Crânio no chão, condecoração, mais um defunto. Quer mais apologia? Liga a televisão. Atriz menor, ninfeto horário nobre na programação. Não vem taxar meu rap de intrusivo sanguinário. Vai criar estereótipo na casa do caralho. Tenta matar, só vou parar de cantar rap. Se eu sair do palco morto direto pro IML. O rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Se o rap é o crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Tem certas vezes que sonhar não é o bastante. Em todos os momentos, atitude é importante. Bota a trava na quadrada. Se disparar é falha, morte na periferia, esquina quebrada. Quem é mais violento, eu ou o sistema? Aquele que condena e bota as algemas. Jovem, velho, na roupa, marcas de sangue. E quando a insanidade ataca, aí é pane. Aí se vê um flashback, a cena se repete. Ainda falam por aqui que violento é meu rap. Porra nenhuma, aqui tem estrutura. Respeitando o som do gueto, quem vive na rua. Na ideia se revolta, maluco vem e volta. Confere o cidadão, vê quem ri e vê quem chora. Não quero mais ouvir, se pra você tanto faz. Meu som é pros honestos e também pros marginais. Falo das grades, dos heróis e dos covardes. Dos latrões, dos homicídios, traficantes, sabe? Do veneno que é vendido, o sistema só quer isso. Uma brecha pros irmãos cair no terrorismo. Tipo um kamikaze, se liga aí, mandrake. 286, Moisés no destaque. Em cirurgia, o sangue escorre na pista. Vindo do barraco, só mais um promissor. Se o rap é crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar, pode prender. Se o rap é crime, prepara as algemas, vem me prender. Pode tentar, pode prender. Conexão do rap DFASP. Pode tentar.